não quero que a noite termine, nem desejo que o dia amanheça. Eu almejo que parem as horas, que a luz da aurora não mais apareça. Porque à noite estou protegido dos problemas que os dias me dão. Quando lembro do clarão do dia, sinto a covardia jogar-me no chão. Mas eu creio num Deus poderoso, e somente por Ele é que vivo a sofrer. Eu me sinto uma cana trilhada, até mesmo um Lázaro a reviver. Porém resta-me fé em minha alma, meu Deus me ampara e me enche de paz. Quase o fio se apaga, mas Deus torna em brasa e o fogo acenderá. Tenho que deparar-me com uma lista de resoluções. Eu não sei o que está reservado para eu enfrentar em meio às multidões. Eu não sei se o Jó continua ou José vendido a Potifar. Eu só sei que Deus não abandona até mesmo Jonas do fundo do mar. Mas eu creio no Deus poderoso, e somente por Ele é que vivo a sofrer. Eu me sinto uma cana trilhada, até mesmo o Lázaro a reviver. Porém resta-me fé em minha alma, meu Deus me ampara e me enche de paz. Quase o fio se apaga, mas Deus torna em brasa e o fogo acenderá. Quase o fio se apaga, mas Deus torna em brasa e o fogo acenderá.